o Ministério Público de Minas Gerais recomendou ao Poder Público de Paraopeba, cidade da região central do estado, que obedeça à Lei de Responsabilidade Fiscal. O município, conforme investigação em andamento na Promotoria de Justiça da comarca, não regularizou os índices orçamentários com despesas de pessoal e, por isso, estaria indeferindo e atrasando o pagamento de benefícios a funcionários públicos. Na recomendação, o MPMG pede que o município adote providências para regularizar a despesa com pessoal e também para eliminar o percentual de gastos que excedeu os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal nos últimos 8 meses. O Ministério Público lembra que as providências que podem ser tomadas são a redução, em pelo menos 20%, das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. E, após isso, a exoneração de servidores não estáveis, como previsto na Constituição Federal. O município de Paraopeba tem 10 dias para informar à Promotoria de Justiça local quais as medidas adotadas para eliminar o percentual que excede os limites estabelecidos pela lei. Além disso, em outra recomendação encaminhada ao município e à Câmara Municipal de Paraopeba, o MPMG requer que os entes anulem atos normativos que determinaram a desafetação de áreas verdes na cidade e a adoção a particulares. Segundo a instituição, o poder público local teria adotado as medidas sem avaliação prévia, justificativa e procedimento de licitação. O Ministério Público recomenda também a paralisação imediata de qualquer tipo de obra, edificação e uso na área verde municipal, presente nas ruas Cirilo Antônio Teixeira e Gestal Rodrigues Simões. Os entes públicos municipais ainda devem iniciar a obra de construção de praça em área verde, já que a Caixa Econômica Federal destinou verba para a atividade, de acordo com a recomendação. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Breder.